passo. Tinha o mesmo andar gingão, não me enganei, era aquele. Olhou, eu vi que ele olhou. Depois o meu coração foi como um lupa atrás dele. Olhou, eu vi que ele olhou. Depois o meu coração foi como um lupa atrás dele. Seguiu, eu vi que seguiu. Parou ao fim da calça, só para me fazer ralar. Segui, que eu vi que segui, mas depois não vi mais nada e comecei a chorar. Seguiu, eu vi que seguiu, mas depois não vi mais nada e comecei a chorar. Não é, eu sei que não é, não é só eu o culpado, mas o destino era aquele. Sem fé, também já sem fé, o meu coração coitado foi como um louco atrás dele. Sem fé, também já sem fé, o meu coração coitado foi como um louco atrás dele. Thank you.

pena da minha vida. Serás minha, eu serei teu. Fique em sintonia com o Canal 2. Carinho